Oi pessoal, dia 385 mais ou menos da guerra, e a gente acabou de ter esse final de semana o esperado ataque de Israel no Irã. E então vamos conversar um pouco sobre isso, fazer uma análise, esclarecer o que foi atacado. Principalmente, eu posso dizer que muita gente vem me perguntando hoje se eu gostei. O que eu achei, se foi um sucesso, se foi tudo o que eu esperava, ou se eu estou decepcionado, se foi mais mal sucedido. Então, primeira coisa, vamos falar dos fatos, do jeito que pelo menos eu consegui catar de várias fontes disponíveis para mim, tanto em hebraico e em árabe. Dá para somar a operação que foi. Um número grande de aviões israelenses parece que não entraram no espaço aéreo iraniano, ok? O que foi atingido, que foi o alvo do ataque, foi principalmente, diria mais ou menos, está aparecendo assim, 70% do ataque foi sistemas de defesa antiaéreo que o Irã tinha, que são sistemas russas. Aparentemente tinha quatro sistemas dessa aí, chama S-300, existe também S-400 russa. Esses sistemas S-300 são coisas que custam uma fortuna, não é fácil adquirir isso da Rússia. Irã conseguiu adquirir ao longo dos anos, e pelo que eu entendi, Israel destruiu todos. Eu não sei se foi três ou quatro, mas pelo que eu entendi, Irã agora não tem mais esses sistemas avançados da defesa antiaérea. Isso foi o principal alvo do ataque. Fora isso, atacaram também, aparentemente, três máquinas ou aparelhos ou instalações, que o objetivo dessas instalações é fazer combustível sólido. Combustível sólido é usado para mísseis balísticos. Aparentemente tem dois tipos de mísseis balísticos. Existe com combustível que você tem que literalmente pegar um caminhão de petróleo e ficar enchendo o tanque como se fosse um carro, e esse combustível faz que o míssil voa, acelera e atinge o alvo. O problema é que com esse tipo de míssil, esse tipo de combustível, ele demora mais, porque precisa ser movimentado essa quantidade de petróleo e tudo, de gasolina, de não sei exatamente o que, combustível. E combustível sólido, no momento que você tem, você põe no míssil, o míssil entra no bunker, a hora que você quer, você tira o míssil e atira. Então, tudo isso é tempo do seu inimigo descobrir e reagir a seu ataque. Então, isso é uma coisa bastante significante. Pelo que eu entendi, essas máquinas vêm da China. Também é muito complicado repor essas máquinas. Aparentemente, de acordo com o que eu li, é questão de um ano ou pelo menos vários meses até repor essas máquinas. Então, isso é outra capacidade que foi diminuída do Irã, seguido esse ataque israelense. Outra coisa, foi atacado uma instalação que eu tinha avisado que eu imaginava que isso ia acontecer. O projeto nuclear militar iraniano, ele é espalhado em vários locais e muito bem escondido, e alguns dos locais não são nem declarados. Israel, que coleta informação sobre Irã faz muitos anos e que fica sempre de olho, Israel diz que certos locais fazem parte desse projeto, e obviamente Estados Unidos, a ONU, as agências nucleares da ONU, de medo de reação iraniana, aceita as desculpas iranianas dizendo não, isso não é e não sei o quê. Eu falei que eu acho que Israel ia atacar justamente essas instalações que fazem parte do projeto nuclear, mas que não são declarados especificamente que Estados Unidos não aceita que faz parte. Então Israel fala, olha lá, tá vendo lá, faz parte do projeto nuclear. Estados Unidos fala, não, isso pode ser utilizado por fins de paz, isso pode ser instalação de energia elétrica, de não sei quê. Justamente esses lugares eu falei que seria interessante Israel atacar de todo jeito. Então realmente atacou mais uma instalação que aparentemente produz um componente importantíssimo para a produção de mísseis que vão carregar uma cabeça nuclear. Então acabou mexendo um pouquinho no projeto nuclear militar iraniano. E fora isso, pelo que eu entendi, foi atingido fábricas de mísseis e fábricas de drones. Então, Israel saiu. Esses aí são os alvos que Israel planejou atacar. Israel saiu com esse objetivo de conseguir atingir isso. E pelo que entendi, foi um sucesso absoluto. Tudo que Israel quis atacar, conseguiu atacar, e o resultado é uma capacidade diminuída de agressão iraniana e uma capacidade diminuída de defesa iraniana. Agora vamos analisar, vamos tentar botar tudo isso em contexto para poder chegar numa solução se foi bom, se não foi bom, se foi sucesso, se não foi sucesso. Primeiro sobre a questão de sucesso. Se a missão é destruir alvos de A a F e você conseguiu chegar no alvo, destruir o alvo e voltar para casa inteiro sem nenhum dano, isso já é um sucesso. Na questão assim de sucesso, foi super bem sucedido a operação. Pelo que entendi, mais um dado técnico, Israel utilizou uma estratégia de mísseis balísticos carregados por aviões. Então, os aviões chegaram perto do Irã, mas não entraram, pelo que entendi, no espaço aéreo iraniano. E todo o ataque foi feito de fora do Irã, só que esse tipo de armamento é muito caro e a capacidade é limitada de poder usar esse tipo de armamento. Por que estou dizendo isso? Porque do ponto de vista, de novo, técnico, destruindo as defesas aéreas abre a porta para fazer um outro ataque com muito mais facilidade e, pelo jeito que entendi, conseguiram atingir esse alvo. Então, o próximo ataque realmente vai ser bastante facilitado. Agora, vamos parar um momento e vamos pensar. Netanyahu tem um time. De modo geral, dentro de Israel, para quem não sabe, o governo tem um gabinete, que é esse grupo de ministros mais elevados, mais importantes. Eles tomam decisões estratégicas sobre qual que vai ser o próximo passo, se vai atacar, se vai entrar em Rafah, se vai entrar em Líbano, se vai... De modo geral, esse gabinete, autorizou o Netanyahu e Gallant, e talvez mais uma ou duas pessoas, tomarem as decisões. Porque é para limitar realmente a informação que chega em vários ministros, para não vazar informação. Daqui a pouco vou falar um pouquinho sobre esse vazamento de informação lá de Estados Unidos, mas primeiro para esclarecer esse ponto de como é escolhida a estratégia, como que é escolhido o que vai atacar, que vai arriscar e quais são, como que era o passo. Porque isso foi uma grande dúvida antes desse ataque. O que Israel vai fazer? Vai atacar instalações nucleares? Vai atacar instalações de petróleo? A gente sabe que Estados Unidos pressionou muito fortemente para Israel não fazer isso. Isso vem em formato de ameaças. Estados Unidos, pelo que eu entendi, chegou para Gallant, chegou para Netanyahu e falou, olha, se vocês fazem uma coisa que passa de um certo limite, vocês estão sozinhos, a gente não vai dar armamento, a gente vai abandonar completamente qualquer ajuda para Israel. Isso foi a ameaça. Netanyahu recebe essa informação e com essa informação ele tem que tomar a decisão para onde ele vai partir. Outro pedaço muito importante de informação, outro componente muito importante é o que chama economia de armamentos, que quer dizer qual armas Israel tem, qual é a quantidade disponível que Israel tem. E, obviamente, como todo mundo sabe, Israel tem uma dependência de Estados Unidos nesse sentido, até sobre salientes de aviões. Israel, não vou entrar aqui em dados técnicos, mas existe uma dependência israelense nos Estados Unidos. Estados Unidos tem obrigação de abastecer Israel, mas com o governo Harris, governo Biden, essa obrigação não está sendo respeitada. Tanto que, como eu já falei, certas armas estão sendo retidas desde 3-4 meses atrás, quando Israel falou que ia entrar em Rafah. E como Israel entrou em Rafah, as armas acabaram sendo retidas. É um certo tipo de míssel, de bombas mais pesadas. Voltando para a economia de armamentos, Netanyahu tem que levar em consideração. Ele está em uma guerra prolongada agora pela primeira vez na história de Israel, na faixa de Gaza. Israel utilizou muito armamento na faixa de Gaza. A explosão de túneis e todas essas coisas utiliza muito armamento, não é brincadeira. Outra coisa, nessa fase agora que Israel está no Líbano, está sendo utilizado muita coisa, mas muita coisa mesmo. Também, isso aí não é uma coisa infinita, são estoques limitados que nem eu e nem ninguém sabe a situação real. Mas o que a gente pode saber é que isso é um fator no processo de decisão de que Israel vai fazer no Irã. Se Israel está sendo ameaçado por Estados Unidos, ela vai agir de um certo jeito. Se Estados Unidos dá luz verde, ela vai agir de outro jeito. Então, tem essas duas, esses dois fatores na decisão. Outro fator é a segurança dos pilotos. A gente viu que Israel lançou, foi muitos aviões, e entre eles Israel fez questão de publicar que tinha 4 navegadoras, que é a menina que senta atrás, a grande maioria são homens, é equivalente a piloto de caça, mas senta atrás e toma conta de todos os sistemas de armas e navegação e tudo isso aí, enquanto o piloto está pilotando. Então Israel fez questão de divulgar que estava usando 4 meninas, pilotas mulheres. Isso é uma coisa também que muita gente olha e fala: olha que beleza Israel está fazendo, mas a verdade é que isso é uma coisa calculada. No caso do Irã, nós estamos falando de um regime que desrespeita mulheres, um regime que realmente a força feminina dentro do Irã é um potencial de uma revolução interna iraniana. Então, demonstrar que mulheres conseguiram violar a lei e as defesas dos ayatolás tem um significado também. Mas, por outro lado, por muitos anos, todas as unidades de elite não tiveram mulheres, a Força Aérea não teve mulheres, e o motivo era por causa do perigo de uma mulher cair em cativeiro e passar por umas coisas bem mais complicadas do que o homem pode passar. Então, outro argumento que eu imagino que o Netanyahu usou na tomada de decisão da estratégia de como vai atacar é qual que é a chance de sucesso se a Força Aérea entra dentro do espaço iraniano, espaço aéreo iraniano. A chance é uma. Se a Força Aérea não precisa entrar no Irã, a chance é outra. Então, tudo isso junto são cálculos. O processo de tomada de decisões, o Netanyahu pede para a Força Aérea apresentar vários planos e dentro desses planos ele escolhe de acordo com os critérios dele. Então, eu acredito que nesse caso aqui, do ataque iraniano agora, acredito que o Netanyahu não foi o que chama em poker all-in. Ele não foi com tudo atrás de tudo. Ele decidiu cortar o caminho em várias etapas e andar uma etapa com mais segurança, com muito mais chance de dar tudo certo, 100% garantido, que facilita as outras etapas em vez de ir tentar engolir tudo de uma vez. Eu digo isso porque quem conhece a realidade desse jogo, jogo que chama poker, muitas vezes as pessoas sentam e amador senta e joga de um certo jeito, pensando que é tudo ou nada. Mas quem joga mais sério, quem é mais equilibrado, quem tem mais experiência especificamente, ele joga normalmente de um outro jeito. Ele faz os cálculos. Por exemplo, se tem uma possibilidade de um resultado X, que vai dar 40% das vezes, e o resultado Y, que vai dar 60% das vezes, ele sabe que a chance maior realmente é para Y, mas existe chance que vai dar X. E se X não é tão favorável, ele precisa ficar consciente das consequências e se manter no jogo caso que dê X, e que é uma possibilidade. Realmente, o Netanyahu, como primeiro-ministro, como líder, como estrategista, ele é muito desse jeito. Se o exemplo de poker não foi claro para as pessoas, talvez a gente pode falar em economia. Em economia existe uma noção em inglês que chama hedging. Hedging quer dizer que se eu estou apostando em resultado X e existe uma possibilidade que vai dar resultado Y, alguma parte da minha aposta eu vou apostar também no Y para caso dá Y, eu não quebro. Mesmo que eu imagino e estimo que vai dar X, mesmo que eu estou trabalhando para X, mas eu vou apostar no Y também. Aonde entra todos esses cálculos aí? Principalmente na questão dos Estados Unidos e das eleições americanas que estão vindo. Como eu já falei, e quem não entende realmente, não entende fazer o quê? Não vai adiantar eu explicar. Dá para ver claramente que Irã quer muito que a Kamala Harris ganhe. Hezbollah quer muito que a Kamala Harris ganhe. A ONU quer muito que a Kamala Harris ganhe. A esquerda mundial quer muito que a Kamala Harris ganhe. E, infelizmente, se esses caras aí estão querendo a Kamala Harris, a opção para Israel não tem nem questão. Israel precisa que o Trump ganhe. Mas, mesmo assim, Netanyahu tentando influenciar que o Trump ganha, sendo uma coisa muito favorável que o Trump ganha, mesmo assim existe ainda uma possibilidade que a Kamala Harris ganha. Então, eu acredito que nesse ataque agora, uma das coisas que o Netanyahu fez é hedging de chegar no governo Biden, chegar na Kamala Harris e falar: vocês não querem que eu ataque instalações nucleares, não querem que eu ataque o petróleo. Ok, eu vou fazer uma coisa que vocês pediram, vou aderir ao que vocês pediram. Não é tão simples assim. Normalmente, o Netanyahu vai tentar conseguir alguma coisa em troca, ou alguma promessa de armamento, ou alguma garantia de armamentos. Abastecimento de armamentos ou garantias de alguma coisa no futuro, caso ela realmente ganhe, que seria, como falei, um desastre, mas mesmo assim, Israel precisa preparar para esse possível desastre. Ou pode ser também que Israel chegou e falou: olha, nós precisamos terminar, a primeira prioridade agora é o ataque que Israel está conduzindo no Líbano. Para Israel continuar sem críticas americanas, sem Estados Unidos atrapalhar, nós não vamos atacar aqui o que vocês estão pedindo, mas vocês vão ficar quietos, no caso do Líbano. Só estou explicando qual que foi o processo mesmo de tomar decisões, eu não sei. Qual foi os fatores principais, também não sei. Mas está me parecendo que o Netanyahu tomou uma decisão estratégica, focado no quê? Vou conseguir resultados garantidos, importantes, em preparação de ataques futuros eminentes, possivelmente, ou no futuro daqui a 3, 4 semanas, também é possível. Vou atrás desses alvos, de facilitar esse caminho, em vez de começar uma guerra mundial ou começar uma guerra entre o Islã radical pelo mundo e apostar que toda essa bagunça aí vai explodir e a Kamala Harris, por causa disso, vai perder e não sei mais o que, Israel vai ganhar do Irã. E, em outras palavras, o que o Netanyahu fez? Ele, em vez de que apostar em tudo, ele está mirando tudo, inclusive, digamos que fontes muito confiáveis, que pelo que entendi, conversaram com Netanyahu, perguntaram sobre... Essas aí são pessoas da mídia, mas que não mencionam nunca o nome do Netanyahu, porque Netanyahu não pode aparecer sendo cotado falando essas coisas. Mas pelo que entendi, perguntaram se o projeto nuclear iraniano está na mira e o Netanyahu falou absolutamente. Então, levando tudo isso em consideração, eu diria assim: todo mundo gosta de assistir Top Gun e ver o Tom Cruise entrando no avião e voltando que nem herói, e depois que ele voltou não tem mais perigo, e em uma hora e meia todo mundo vai embora feliz. Mas infelizmente a vida não é assim. E muito menos o destino do povo judeu e o destino do país de Israel, do Estado de Israel, não é uma coisa que pode levar de um jeito caprichoso, de um jeito, não sei se diz assim, de um jeito assim, sentimental. Eu quero fazer, eu vou atrás de tudo. Isso é errado. O jeito que o Netanyahu consegue os resultados normalmente é de um jeito gradual, com paciência, e normalmente, por incrível que pareça, com toda a crítica que tem sobre ele, ele costuma não enfrentar diretamente os americanos. Ele costuma manter as portas abertas, ele costuma manter um canal de comunicação aberto, um canal de suporte americano para Israel aberto, e não cuspir na cara dos americanos. Ele tem muita consciência de como conseguir fazer além de que os americanos estão querendo. Então ele faz coisas que os americanos às vezes não querem, normalmente. Já falei que isso é uma coisa muito importante para o primeiro-ministro israelense, que ele não faça o que os americanos querem, mas ele consegue evitar que os americanos vão poder criticar ele diretamente e boicotar ele. Mesmo assim, eu digo, me parece que a Kamala Harris, especificamente pela pessoa que ela é, pelas pessoas que ela representa, pelas pessoas que estão no ouvido dela, dando as dicas, o que, que ela tem que fazer, a Kamala Harris é um caminho para desastre, ok? Ela vai bater de frente com Netanyahu se ela for eleita, e possivelmente também se ela não for eleita. Se ela vai perder nas eleições, ela vai identificar o Netanyahu como o inimigo que causou isso, e ela vai dar um jeito de se vingar do Netanyahu antes de deixar o poder. Isso é a minha estimativa. Agora vamos falar só bem rapidinho sobre esse vazamento de informação. E depois eu vou falar mais uma palavra rapidinho sobre um possível acordo de reféns. Teve um vazamento de informação de Estados Unidos sobre o ataque israelense mais ou menos uma semana e meia atrás, e todo mundo falou, vazou informação, é terrível, Israel não vai atacar, agora Israel vai ter que mudar os planos. De novo, eu não sei, eu falo de uma estimativa minha. Eu não dou muito peso para isso. Eu acho que Israel... primeiro, tecnicamente, de novo, afinando os fatos que muita gente não sabe. Isso não é informação que Israel passou para os Estados Unidos, os Estados Unidos, alguém vazou isso para o Irã. Isso é informação que foi descoberto que Estados Unidos coletou de Israel, uma espécie de espionagem americana sobre Israel, através de satélites e através de escutas, não estou lembrando exatamente o que, que é. E... Israel e vazou, ok? Provavelmente vazou através de uma mulher que já teve problemas, já foi acusada de ser agente iraniana, o chefe dele foi mandado embora, chama Robert Malley, ele foi mandado embora, ele virou agora professor no Yale, porque ele era agente iraniano e ele trabalhava no State Department. Eu não estou lembrando exatamente qual que foi exatamente a função dele, mas era uma coisa muito importante com respeito ao Oriente Médio, e ele realmente serviu os iranianos e ele não teve nem muita coisa assim de vergonha de admitir, e foi mandado embora. Essa mulher trabalhava com ele. Todo mundo sabia que ela tinha problemas assim de sigilo. Ela trabalhava para os iranianos também, tinha muito contato com os iranianos, e provavelmente foi ela que vazou. Não é garantido, não é confirmado, ok? Mas o que que eu digo? Do meu conhecimento com Israel, quando Israel quer realmente esconder uma coisa, ela consegue esconder. Ela não vai vazar coisa que é muito decisiva para os Estados Unidos, muito menos sobre um ataque importante no Irã, ok? Um ataque que nem a gente viu agora, ok, vazou alguma coisa, chegou no Irã, pode até ser, mas uma coisa decisiva para atacar realmente as instalações nucleares ou alguma coisa assim, que seria um game changer, Israel nunca ia deixar Estados Unidos ter essa informação. Então, toda essa notícia, eu digo assim, eu vejo muito mais provável que Israel plantou alguma coisa, deixou essa coisa aí chegar, ficou super feliz que vazou, porque só confirmou o fato que Israel não pôde acreditar nos Estados Unidos, e agora espalhou isso aí nas notícias e na mídia, e ficou digamos assim, um ponto de alavanca de Israel sobre Estados Unidos. Tipo, olha, vocês mesmo não conseguem controlar a casa, então me desculpa, não vou contar tudo para vocês. Entendeu? E Estados Unidos não vai poder reclamar disso. Isso é um ponto, ok? Falei que eu ia só comentar uma coisa de um assunto de acordo de reféns. Hoje apareceu uma notícia que o Egito está dizendo que está propondo um cessar-fogo de 2 dias em retorno em troca de 4 reféns, e eu acabei de ver aqui que o Hamas está dizendo que não vai, não sei o quê. De novo, tem que ler nas entrelinhas, não é essas coisas aí, tem que entender o tanto de mentira e quem tem interesse de mentir e quem tem interesse de inventar coisa que não existe ou omitir coisas importantes e não sei o quê. O que eu estou entendendo e também em capacidade limitada, ok? Eu consigo imaginar que a realidade aqui está começando a mudar, que o Hamas não consegue mais uma infraestrutura para segurar reféns, que está começando a ter gente dentro da faixa de Gaza que está segurando reféns, que está chegando e está falando, olha, uma semana e a gente não vai cuidar mais desses caras aí, ou vocês tiram esses reféns ou a gente vai entregar para Israel porque a gente quer o prêmio e não sei mais o quê. E o Hamas está começando a ter problema de segurar reféns. Então, eu tenho a sensação que está chegando o ponto que reféns vão começar aparecendo em troca de muito pouco, porque realmente Israel está conseguindo pressionar Hamas. Não quer dizer que Israel vai conseguir todos os reféns de volta, muito menos, obviamente, não vai conseguir todo de uma vez. Eu já falei, nós estamos lidando aqui com uma cultura terrível, terrível. Quem não conhece palestino, quem não conhece cidadão de Gaza, quem não conhece pessoas do Hezbollah, do Hamas, não sabe. Não sabe, não consegue imaginar, mas a verdade é que essas pessoas conseguem literalmente comer pessoas. Então, infelizmente, a gente tem uma realidade que esses reféns podem ter sumido. Eles podem ter virado outra coisa, eles podem ser esquartejados e tirados de lá em pedaços. Infelizmente, é importante as pessoas entenderem que a gente não está. Não pode parar toda essa campanha aí para ficar procurando reféns. Os reféns vão vir como resultado da estratégia correta. Então, por enquanto, até aqui e até a próxima.